Zona 330, desça 2.000 pés, ajustando 020, autorizado ILS, Street, estando 0, reporte estabilizado. 2.000, 020, reporte estabilizado, voo 9330. Sinalizado, voo 9330, visual na pista. Quero completar sinal, chama Torre 1 no 86. 86. Salvador 3520 Sunfire, cruza 185, boa noite. 20, boa noite, aciona a identificação. Desça para 3 mil pés, ajuste no 020, pro de Duna. 3 mil, 1020, pro de Duna? Acima disso. Duna, vieram. Boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, para o 9, voo 9330. American 230. American 230, ground. We're going to be pushing back in about 10 minutes. Request our IFR clearance to Miami. Roger, clear setup and send by the copy, American 230. American 230, red call. Ready to copy. American 230, clear Miami. Vai up the Zulu 20 until Alpha Romeo November Alpha Mike, then upper Mike 791. Flight level 340. And Mom Departure Nanin Transition. Mom is Mike Oscar Nanin November Echo November in Jamaica. After call, left turn. Score code 5161. 30 copies via route Upper Zulu 20 and then to Arnam, that's Alpha Romeo November Alpha Mike. Upper Mike 791, climb to maintain 340, using the Momo departure in the mean transition, clock 5161. Report, red specs, American 230. Salvador, muito bom dia, 242, boa noite, com o acionar. 142, 16, aciona a identificação. Você separa o nível 050, via Mari. Identificou, desce ao 050, via Mari, 42, 020, completa final, sou Rio 1186. Perfeito. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado no LS, 3170. American 230, ready to push from gate 11. Clear to push and start, gate 11, American 230. Clear to push and start, American 230. Azul 4216, reduza para 1990 nós, desça para 3000 pés, ajuste no 020. Descendo para 3000 com 1020, reduzindo para 1990 nós o 4216. Alfa Delta 3520, livrou, boa noite. Delta 3520, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3520. Azul 4206 estabilizado, né? É só você. 4216, completa final, Torre 1 no 86. 386, 4216, boa. Posição 1 no Lima. Alfa, Kilo, Pátio 31 no Lima, 3170. Two, three, zero, right back. America 230, clear to taxi into holding point runway 10, India. Call tower 118.95 and altimeter setting 1020. 1020 and clear taxi to holding point 10, American 230. Go ahead. We still don't have our weight and balance load numbers, so we need a few minutes. Roger, maintain holding point runway 10. Thank you. Azul, bom dia, azul 4216, livrando. Azul 4216, solo confirmando. Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 4216. Tower American T30 is holding point for runway 10, ready for takeoff. American T30 switching the tower. Go ahead. He said, American T30, he said switch tower 118.95. 118.95, the tower frequency. Is ready for takeoff on runway 10. American 230. 230, solid ground. American 230, go ahead. Yes, we're ready for takeoff on runway 10. American 230, clear to line up and take off for runway 10. The wind is 130 degrees, 09 knots, and altimeter setting 1020. Clear to take off for runway 10 with altimeter 1020, American 230. É o que nós temos aqui, no do pátio principal. Está guardando, então. Pronto. Sente. Azul 4219 na escuta? 4216. Confirme a posição no momento. Está na em frente a 1-2. And 230 airborne. America 230 call departure control frequency 120.8 airborne and 235. 120.8 switching good night. On nudge. American 230 passing 2000 for flight level 340. 1-1, ela fica no final do pátio. Essa área remota compreende posição 1-2, 1-3 e 1-4. A posição 1-1, ela tem um finger próprio. É no final do pátio. Está prosseguindo, obrigado pela informação, 4-2-1. Nada, boa noite. Boa noite. 2 aguarda só um minuto, Copa. Autorizado CH, Romeu Foxtrot, Recife, via DCT Alfa Romeu Uniforme, pós DCT, posição geográfica, pós DCT. Nível 370, saio da PUCA, Jean Maracaju, decola da pista 190 com curva esquerda, código 5163 e controle de saída no 208. Chama pronto, portão 04, voo 1192. Target 230, call Recife Center, 126.85, is enable 125.45. 165 or unable 1245, American 220. 12685 and the Bacato 12545. Okay, back up 12545 tonight.